Começa agora no canal 2. Nostalgia, som e magia. Nostalgia, som e magia. Recorde os maiores sucessos do seu tempo com Joana Santos. Nostalgia, som e magia. Porque recordar é viver e sonhar. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa de grandes recordações aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou de volta com o nosso Nostalgia, Som e Magia. Este programa que lhe faz dançar e recordar grandes tempos da vida que já passou, não é? Do tempo que já passou. Sejam então bem-vindos. São cerca de 120 minutos repletos de grandes, grandes recordações. Grandes recordações que eu tenho a certeza que você vai gostar. Vamos então dar início à nossa seleção musical de hoje e já sabe, o convite está aberto a que fique connosco a vasculhar o nosso baú das recordações para ouvir grandes músicas que só a sua rádio lhe pode oferecer. Vamos então ficar com os Bee Gees, que nos trazem Broken Heart. Logo depois ficamos com As Curvas da Estrada de Santos. Esta música é trazida por Roberto Carlos. Depois ficamos com Rita Pavoni, que nos traz Viva la Papa Col Pomodoro. É uma grande música. Esta tem um nome complicado. Vamos ver se eu consigo dizer isto outra vez. Viva la Papa Col Pomodoro. Rita Pavoni é quem nos traz esta grande música. E a terceira, logo após dos Bee Gees, com Broken Heart. E logo depois de As Curvas da Estrada de Santos, na voz de Roberto Carlos. Fique por aí e deixe-se recordar connosco aqui no seu canal 2 da Rádio Antena Web. I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. Can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser ever win? Please help me mend my broken heart and let me live again. I can still feel the breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by. We could never see tomorrow. No one said a word about the sorrow. How can you mend the broken heart? How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? And how

abbasso direttore. La zuppa ormai è cotta e noi cantiamo tutti. Vogliamo detto fatto, la pappa al pomodoro. Viva la pappa pappa, con la pappa pappa pappa pomodoro. Viva la pappa pappa, che un capo bobo bobo bo lavoro. Viva la pappa pappa pappa, con popo pomodoro. Viva la pappa pappa pappa, con popo popo pomodoro. Tenho quase certeza que as músicas que ouviu até aqui lhe trouxeram grandes recordações e que está a gostar bastante de recordar estas músicas, que o tempo pode passar por elas, mas não as apaga. Então, se gosta, vamos continuar. Agora Camilo VI traz-nos Mimundo. Logo depois ficamos com Caminho de Mar, música de Il do Lobo. E terminamos com Kátia, que nos traz E Não Dá Mais. São estas as três músicas que recordamos nos próximos minutos aqui na sua rádio. Manos no me acariciasen, no sería feliz. Si tu boca no besara la mía, podría morir. Si me faltase tu ternura y comprensión, mi vida perdería toda ilusión. Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor. Sin tus palabras y consejos no sería quien soy. Si tus ojos no me iluminasen más, daría pasos en falso hacia atrás. Mi mundo tú, tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú. Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú. Mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante, mi calor constante, solamente tú. Si dejara de sentir presencia a mi alrededor, me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor. Qué suerte que aún nos late fuerte el corazón cuando nos entregamos a la pasión. Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú. Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú. Mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante, mi calor constante, solamente tú. Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento. bem, tudo mansinho. Busta de chanco, saudade. Busta, vai, o caminho. Vá, goza, bumbu, cidade. Bobei, tudo mansinho. Busta de chanco, saudade. Busta, vai, o caminho. Vá, goza, bumbu, cidade. Com tanque vento que trazer, que está levado tão vida bem, se algum mal me já me fazer. Com tanque vento que trazer, que está levado tão vida bem, se algum mal me já me fazer. Bobei tudo mansinho, bosta de chá com saudade. Busta vai, bo caminho, pra goza vamos cidar. Bobei tudo mansinho, bosta de chá com saudade. Busta vai, bo caminho, pra goza vamos cidar. Caminho de mar é café, soldado de longe é caçado, mas ele é coisa bem certa. Caminho de mar é café, soldado de longe é caçado, mas ele é coisa bem certa. Bobei tudo mansinho, bosta de chá com saudade. Busta vai, bo caminho, vá goza vamos cidar. Bobei tudo mansinho, bosta de chá com saudade. Busta vai, bo caminho, vá goza vamos cidar. Bosta de chá com saudade. Busta vai, bo caminho. Vá goza vamos cidar. Bobei tudo mansinho. Bosta de chá com saudade. Busta vai, bo caminho. Vá goza vamos cidar. Caminho. Mas ele é coisa bem certa. Caminho de mar é aberto, só pé de longe é cansado. Mas ele é coisa bem certa. Busta de chá, que saudade. Busta vai, bom caminho. Se vos amamos, cidade. Bobei, tudo mansinho. Busta de chá, que saudade. que está levando a mim. Vamos lá, vamos andar. Provei tudo mansinho. Caminho de mar é que é perto, só desde longe é caçado. Vamos lá, vamos andar. Provei tudo mansinho. Caminho de mar é que é perto, só desde longe é caçado. Vamos a brincar, morrei tudo macio. Canal 2. Namorar, e claro, o amor está sempre nas nossas recordações. Vamos ficar com Je t'aime mon amour, Vicky Leandro, com Demis Roussos. Logo depois, ficamos com uma grande música, Art of Gold, música de Neil Young. E terminamos com Sino Avessi, música de Jenny Morandi. São estas as três grandes músicas, bem românticas, para os próximos minutos, aqui no seu Nostalgia Sem Magia. A recordação está sempre consigo e nos seus sentimentos. Taxi to airport, I'm gonna meet in a while the girl of my dreams. I wanna hold her so close in my arms, tell her about my love. Oh, ooh. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Agora, dar um pezinho de dança com F.R. Davids, que nos traz uma grande música, Words. Lembra-se, com certeza, é uma música que passa os tempos e faz sempre mexer aquele bichinho para dançar e recordar aqui dentro. Logo depois ficamos com Time After Time, música de Cyndi Lauper. E terminamos com Lara Fabian, pois é, era bem jovem quando lançou este tema, La Saison Bleue. Uma grande música. São estes os três temas que se seguem para recordar. E atenção que a nossa primeira hora está quase a chegar ao fim. Portanto, já sabe, fique por aí e deixe-se levar. You believe it.

l'aventure ont perdu leurs enfants dans le bruit des moteurs et des hélicoptères. Les scrupules se sont tus, la fête continue. Chegámos ao fim da nossa primeira hora. Foi aquilo que eu lhe avisei. Pois é, aproveitou até aqui. Então, já sabe que daqui a alguns minutos, logo após três musiquinhas que lhe vou oferecer para o fim desta nossa primeira hora, logo após ao intervalo, estamos de volta com muito, muito mais música. Mas, até lá, ficamos com A With, música de Procol Harum. Logo depois, uma grande música dos Cars, Drive. E terminamos com nada mais, nada menos do que Pray, música de George Michael. São estas as três grandes vozes, três grandes músicas que ficam no fim desta nossa primeira hora. Logo depois, mais 60 minutos de grandes memórias voltam para si aqui, na sua rádio. Fico por aí, já sabe, o Canal 2 tem sempre boas memórias para si. E o Nostalgia Sua Magia faz recordar todas elas. Até já, fique bem e logo após o intervalo, estou de volta. first just go sleep. Turn the wider shade off there. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Nothing's wrong with that.

Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, Carlos Bonaparte leva até si a oportunidade de conhecer e desfrutar um pouco mais do mundo dos instrumentos, notas e suas melodias. Nota 7. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, no Canal 2, Dance na Web. O Canal 2 apresenta aos sábados e domingos uma das mais marcantes séries radiofónicas de todos os tempos. Gravada no Brasil entre as décadas de 70 e 80, Teatro de Mistério passa agora no Canal 2. Histórias de arrepiar e fazer pensar. Em Teatro de Mistério, aos sábados e domingos, às 17h. No Canal 2, Santino F. Uma Casa Portuguesa. De domingo a sexta-feira, assista no Canal 2 ao melhor da música nacional. Carlos Bonaparte leva até si as novidades, o fado, o folclore e a música de baile. Porque uma casa portuguesa é assim mesmo, repleta de música e alegria. Uma Casa Portuguesa, de domingo a sexta, entre as 19h e as 19h30, no Canal 2, da Antena Web. Os grandes filmes. O teatro de revista em Portugal. O teatro que correu o mundo. É isto e muito mais o que vai poder ouvir em Tempo de Teatro, o espaço radiofónico que o canal hoje dedica à expressão da palavra. Tempo de Teatro. Aos domingos, entre as 20 e as 21 horas, no Canal 2 da Rádio Antena Web. Segunda à quarta-feira, o Canal 2 dá-lhe 2 horas de puro romantismo. Target Deluxe. Um espaço Target Radios que comporta 120 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, entre a meia-noite e as 2 da manhã, de segunda à quarta-feira, Target Deluxe. No Canal 2, da Antena Web. Estamos de volta para mais 60 minutos repletos de boas recordações. Pois é, pois é. A nossa primeira hora já lá vai. E se só chegou agora à nossa companhia, então deixe-se ficar, porque boas recordações vão continuar a vir por aqui. E prova disso é o que vem já de seguida. Sing Your Name, música de Terence Trent D'Arby. E logo depois ficamos com An Angel, música de um grande grupo, são eles a grande família, Kelly Family. E terminamos com Bonnie Tyler, com It's a Heartache. São estas as 3 grandes músicas que abrem então estes nossos segundos 60 minutos de grandes, grandes recordações. Está preparado? Então, se está preparado e está aí no seu lugar a recordar, então fique por aí. Porque eu tenho a certeza que aqui passam aquelas músicas que você já não ouve há algum tempo. Então, se não ouve, ou se não ouviu até aqui, ouve agora. Até já. Stop. I'm Este é o seu Canal 2 da Antena 2. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you die. Posso adivinhar que você não sabe o que vem já de seguida. Pois é, mas eu sei. Eu já sei o que é que vem já de seguida. Quer saber? Sam Cooke traz-nos nada mais nada menos do que Wonderful World. Logo depois, quem nos faz companhia é Elvis Presley. Este grande senhor do rock, que já não está entre nós, mas claro que não está entre nós, claro que não grava mais nada e que pronto, não está mesmo entre nós. Mas sem dúvida deixa a sua marca, que nos traz Love Me Tender, para os mais românticos. E terminamos com Like I Do, música de Maren Heaven. São estas as três vozes que vão ficar consigo aqui nos próximos minutos. Sabia quais eram? Tenho a certeza que não, mas também sei que você está aí desse lado, ansioso por ouvi-las e claro está, por recordar estas músicas que fazem parte da sua vida, com certeza. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, What a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, maybe I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Biology. Well, la ta ta ta ta ta ta ta. Science book. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long. Take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Canal 2, Antena 1. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. She may kiss you like I do. She may hold you like I do. But you never, never, never. She will never, never love. heart you play with for a while. She may kiss you, like I do. She may hold you, like I do. But you'll never, never, never. She will never, never love you like I do. Da da da, da da da, da da. For a while, she may kiss you, like I do. She may hold you, like I do. But you'll never, never, never. She will never, never love you like I do. Da da da, da da da, da da da da da da. Hoje estamos muito virados para os namorados e para o amor. Vamos ficar agora com três grandes músicas que, com certeza, vão lembrar-lhe aqueles momentos de namoro no carro ou aqueles momentos de namoro à beira-mar ou a passear aqui ou ali, sítios apreciados por todos vós. Tenho a certeza que sim, que vão recordar momentos muito bonitos na vida de todos vós. Vamos então ficar com David Bowie, que nos traz nada mais nada menos do que... Who Can't I Be Now? Uma grande música. Logo depois ficamos com I Go Crazy, música de Paul David. E terminamos com David Soul, que nos traz Don't Give Up On Us. Uma grande música. São estas as três músicas que trago para si, para que possa recordar e sentir toda aquela emoção de lidar com estas recordações que não param de impressionar. Everybody knows it's true. Everybody feels that everything is real. Anybody's point of view, nobody can break their bond. Everyone can feel the chains, but even in my mind, I knew you found your sign, and nothing would be quite the same. Please help me. That's new. Someone has to see the role for him and me. Someone might as well be you. Up in heaven, any angel writes a special game. guess you'll be glad to know that I've learned how to laugh and smile. Getting over you was slow. They say old lovers can be good friends, but I never thought I'd really see you. I'd really see you again. I go crazy when I look in your eyes. I still go crazy. No, my heart just can't hide that old feeling inside. Satisfies your mind, tells you all of his dreams. I know how much that means to you. I realize that I was blind just when I thought I was over you. I see your face and it just ain't. Just ain't true. I go crazy when I look in your eyes. I still go crazy. That old flame comes alive. It starts burning inside, way deep down inside. Baby, Lord knows we've come apart. Can't we stay the way we are? The angel and the dreamer, who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know. We can still come through. Porque no amor há momentos assim, ficamos com Really Love a Woman, música, sabe de quem é? Bryan Adams. Pois é, pois é. É quem nos traz esta grande música, que vem já de seguida. Logo depois, ficamos com Wicked Games, música de Chris Zack. E terminamos esta nossa seleção com Woman in Love, música de Barbra Streisand. Três vozes, três grandes senhores da música que impressionam, e o tempo que passa por eles, porque eles continuam nas nossas memórias. Já viu só romantismo? E aproveito, porque quando eu voltar, já será para as despedidas. O tempo passa a correr, não diga que eu não a sei. Eu avisei, e você sabe muito bem disso, mas o importante não é saber o que eu aviso, é aproveitar as boas memórias que estas músicas transmitem. Deixe-se flutuar na sua imaginação, deixe-se levar por aquelas lembranças que lhe fazem sorrir. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside, hear every thought, every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, tell her that she's really wanted. Love a woman. strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, Olá a todos, eu sou a Patrícia e desejo aos ouvintes da Rádio Antena Web umas boas festas. A notícia que eu tenho para si. Pois é, chegámos ao fim do nosso programa. É realmente uma pena, mas é assim, a vida é mesmo assim. E chegámos ao fim dos nossos 120 minutos de boas recordações. Mas chegámos de uma forma muito romântica. Vamos viajar até à cidade da luz, do amor, dos perfumes, cidade da moda. Não sei, chama-lhe toda... A cidade do amor é Veneza, não é? Já nem sei, mas certo é que a cidade de Paris, França, ou aliás, França em si é considerada um país muito romântico para visitar. E nada mais nada menos do que terminarmos então neste país tão romântico. Vamos terminar com a Si tu n'existes pas, música de Gilda Saint. Logo depois, La religieuse, música da grande voz de Céline Dion. E terminamos com Nuit magique, na voz de Catherine Lara. São estas as três grandes vozes, três grandes músicas que ficam para o fim de forma tão romântica do seu Nostalgia Sem Magia. Para a semana estou de volta com mais 120 minutos e garantidamente que estou, porque se tudo correr bem, nada vai me impedir de estar consigo, porque estar consigo para mim é um gosto. Vamos então terminar assim o nosso Nostalgia Sem Magia. Fique bem, tenha uma ótima semana, que tudo lhe corra pelo melhor e já sabe, fique na nossa companhia, porque toda a programação que temos é para si. Eu sou a Joana Santos, este é um programa produzido também por Carlos Bonaparte e já sabe, este programa tem sempre espaço para si e para lhe trazer grandes recordações. Fique bem e até para a semana. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je... je ne serai qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirai perdu. J'aurai besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour. Este é o seu canal 2 da Antena. À genoux et mon prière, elle se souvient de l'Italie. Jésus, Marie, notre Père, ça peut vous dire qu'elle vous oublie. De l'autre côté de l'enfer, elle se souvient d'avoir dit oui à la passion, à la lumière, à l'amour fou, à l'infini. Et prier cet homme sur la croix, c'est encore se donner à lui. Et quand lui viennent ces idées-là, c'est à peine si elle en rougit. La religieuse a comme moi des nuits d'amour en nostalgie. La religieuse a quelquefois des sanglots longs de jalousie. Même à genoux, même en prière, elle entend sa voix qui l'appelle. Elle voit des bateaux sur la mer, elle revoit des chambres d'hôtel. De l'autre côté de ce mur, il y a le soleil de la vie. Il y a des lèvres qui murmurent, à des lèvres assoiffées d'envie. Et prier cet homme sur la croix, c'est encore se donner à lui. Et quand lui viennent ces idées-là, c'est à peine si elle en rougit. La religieuse a comme moi nuit d'amour en nostalgie. La religieuse a quelquefois des sanglots longs de jalousie. Une vie de mouée, de maman, de maman. Ma genoux, même en prière, elle a des frissons de désir. Tellement de sorcières l'ensorcellent que le diable y prend du plaisir. Elle a beau nouer ses cheveux sous une coronette anonyme, elle ne sait pas baisser les yeux, la peur du mal en féminine. Et prier cet homme sur la croix, c'est encore se donner à lui. Et quand lui viennent ces idées-là, c'est à peine si elle en rougit. La religieuse a comme moi des nuits d'amour en nostalgie. La religieuse a quelquefois des sanglots longs de jalousie. tourner.